Queda prosseguir aqui no corredor forte. Pego de novo em condições iniciadas presente de imediato cruzamento do campo. Ah, foi solicitado curvar e autorizado curvar à esquerda e prosseguir aqui no corredor forte até 15 milhas, depois retornando para o circuito de tráfego nono zero. Sente, reporta para cruzar a cabeceira 28 devido a aeronave pousando na 10, ok? Está previsto espera aí para cruzamento do extra 28. É, confirme, mantém aqui circulando 360 até autorizar 28? Afirmativo, mantenha. Não, mantenha a linha do litoral e aguarde o cruzamento do eixo, ok? Afirmativo. Final de 4 milhas com boa tarde, o gol no 755 vai estar travado. Golo 755, boa tarde, vento 140 graus, 109, autorizado pouso. Me pouso na 10, vai estar travado no 755. Eco Indiana Alveira e cruza de imediato. Afirmativo. Autorizado então o cruzamento. Na vez. Golo 755 continua a aproximação, só para informar o tráfego cruzando o eixo na cabeceira oposta, não irá interferir. Possível, estamos observando, obrigado, Torre. Afirmativo, o Bráfico Luiz faz 360 pela direita e após o 360 prossegue final no 7. Ah, o Romeu Eco Índia solicita a facilitação do tráfego ir na Kilo, cruzar a Alfa e decolar a partir da interseção Delta, possível? Paciente, Kilo cruza a Alfa, mantenha a taxa da Alfa que espera da Delta, o Romeu Eco Índia. Paciente, Índia. Para o táxi do Chanero, 136 a bordo, 3 horas e 3 autonomia, alterna restritiva. Solo Salvador, boa tarde, Golo 399. Sente da informação, Victor, autorização São Paulo Congonhas. 10, após esse tráfego, você vai decolar, número 2 para decolar. Tá, sim, seu melhor cliente é grato. Torre Salvador, boa tarde, Gol 925, tá abaixado de Salvador. Gol no 925, completa aproximação, autorizado pouso na 10, vento no 30 graus, 099. Sente, livre pouso na 10, Gol 925. Gol no 755, no solo 26, solo no 21, no 19. 29, boa. Boa tarde, Golo 975. Alfa Juliette 08, Golo 75. Dami Recife, 125, 1, OPR 133, 25. 3325. Afirmo. Ok, boa noite, obrigado. Boa noite, Golo no 395, desça para 050, chegada Maridem. Para o 050, 050 na Mari, a senhora identifica o gol ONO 395. Olha, Jack Wing de November. prossiga. Autoriza acender até 2.500. Dado subir a 2.500. Grato, 90. Voo 925, após o pouso, evite ligar a taxiway Delta. 7. Na informação uniforme, solicito repetitivo barreiras. Pronto, cota. Salvador Barreiras, via Whisky 42, depois conforme a plano de voo. Saída Momo, VATAP, após VATAP direto. Decolador no zero, esquerda após 5412 é o transponder e o 1208 é o controle, 2231. Camarada, obrigado. Queen, já tentou esquecer, autoriza DNA, manda cabeceira no zero. Corrigindo a linha e mantém ponto médio da pistão no zero. Tá, vai alinhar e manter na delta down no zero. Graf Luiz, sente, pista livre. Acionar frequência livre. 1925 no solo 28, solo 121 no decimal 9. 219, boa. Romeu Eco India, autorizada a decolagem da 10, vento 140 graus, 109. Lembra a decolagem da 10, Romeu Eco India. 625-1964. Alfa, reportaremos antes da Juliette, voo 925. Prossiga. É, atingiu 2.510 a 15 milhas de Salvador. É, irá manter por 10 minutos aqui nessa área, acertando algumas curvas, ok? Tá, tá dividindo essa fachada 10 milhas de Salvador. Novena. 3 horas e 30. Salvador, Papadão Luiz, já vem. Confirme para a torre. O Whisky Alpha informe, dando parte 5 acionado. Pronto para o parque. Não copiei, intensidade muito baixa. Confirme para a torre. É o Papa Tango Whisky Alpha informe. É, Hotel Lima Tango, sente, agora recebo o seu transponder, mantenha 500 pés. Será 500 pés? Uno 395, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, QNH no 0 no 6, reposta avisado localizador. Sente, a patada estabilizada, localizador e elétrico de rei, descendo para 2000 e ajustado em defesa, gol 1390. Metrido no 4, decolado 3-2, controle 2-0, decimal 8. 3-0-8, obrigado e boa tarde. Controle Salvador, muito boa noite, muito boa tarde, aliás. Xanermé 3 no 4, não precisa da bomba. Xanermé 3 no 4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Momo. 340, Momo, 63 no 4. Hotel Matango, tá visual com campo? O último final é o HDMA. Hotel Matango, chame torre, 118, decimal 6. Solo F5729, pushback acionamento, gate 2. Autorizando 02, chama ataque 5729. 1096, o último final seria o HDMAR, Serra Alveira, Serra Alveira. Gente, reporte no solo controlado, Hotel Limatão. Pronto, Whisky Oscar uniforme, autorizado a decolagem da 17, o vento é 1,40 graus, 1 no nosso. Romeu Eco Índia, confirme a pro ideal para o destino. Guarujá. Papa Romeu Eco Índia, confirme a sua pro ideal para o destino. Está presente a ideal para o Romeu Eco Índia. Seria na guarda. É 330 a ideal de destino para o Romeu Eco Índia. Sente, aguarde. Aguardando ainda. Índia. Você, pessoal. Está iniciando nesse momento. O controle, esse caso em paz. Controle, Salvador, Whisky, Oscar, uniforme. Abatango, Whisky, Oscar, uniforme, mantenha-se em condições visuais no meu pé de corredor SR, reporte para da barra. Barra, portará. Feedback, acionamento 2230 da Passaredo, remoto 1-4. Autorizado, 2231, obrigado. 7 milhas, Romo Oeste, mantendo 1 no meu pé, Sierra Romeu 2-0. Ok, tá certo, agora 395, monitorando. Papa Romeu, Romeu Aquina, tráfego 10 horas, 6 milhas, Romo Nordeste, passando 5 mil para 2 mil pés, é um Boeing 728 da Gol. Tá, atente, tráfego, Romeu Aquina. Muito boa tarde, Gol 9077, com informação de ponto, coordenando o Galeão. Pronto. Ok, então está autorizado 360, rota vai ser peso 1-0, esse mapa Lúbito, Lúbito do Barbacena. Decola da pista 1-0, com o perfil da EDA, da EL, Leda Movington. Não, desculpa. Leda Black. Corre, confirma pra mim, por favor. Ah, afirmativo. Então da El, Leda Bridge. O Transponder 549 é o controle da PL 12018 ao Goma 077. Reportado. Pro taxi 5729, a bordo 163, 3 horas e 3, alterna Guarulhos. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 134, 1285, 2545, Recife, obrigado, boa tarde. Pastor 20, após pelo, desça para 2000 pés, após estabilizado no localizador. Autorizada final em LS, segue como número 2. 7, após pelo, livra 4000 para 2000, autorizado o ILS, seguirá como número 2. Pastor 20. Papa Romeu Romeu Aquinda, suba e mantenha nível de voo 065, quando possível informe seu estimado de pouso. Estabilizou agora no 395. No 395, complete a aproximação, chame torre 118, décima meia. Tabelinha é decolada 10, vento 130 graus, 109. Alinda cola 5729. Voo 399. Consiga. 42 a bordo, 6h30 de autonomia, alterna Brasília, tá pronto pro táxi. 5, repórter marcador externo, marcha travado. Passará externo, marcha trancado. Três horas, obrigado, boa tarde. Está iniciando, vai agilizar. Você cruzar as rotas aí, depois eu tenho 065, tá? Vai continuar no Rio Pedro. Por agora, já reporta o pouso. Sim. Lado de pouso aos 2020 do Romeu Eco India, que é a novembro até o papá. Sim. Externo, baixar de checado, agora não treinando. Externo, baixar de checado, agora não treinando. O 935, continua a aproximação, aguardando que está livre. Devagar. Na 6210, desça para 2000 pés, aposta estabilizado no localizador. Desce para 2000 pés, aposta estabilizado no localizador, na 6210. Fala da barra, Luiz, que é assim, pô. Vocês ainda é bravo, ainda não escuta. Grande, muito boa tarde, Web 5729. 75729, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da ESA, autorizado, vai direto Leda, após Leda, Bridger. Direto Leda Bridge, 360, obrigado, 5729. Batango Whisky, ótico uniforme, livre frequência para coordenação. Obrigado. Tá, 3560 na escuta do controle. Tá, 3560, vou em mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 096. Salvador, Xané 6210, pode trazer a tribuna? Já do Xané 6210. Já do Xané 6210, está em Mário, Xané 2210. Pasta 20, chame Torre 118, décima meia. 18,6, obrigado, boa tarde. Nome de Bravo na escuta do controle? Xané 6210, pode fazer uma ponte para Papa Romeu Tango de Bravo? Pronto. A série 2231, mantém a quanto espera? Mantém. Oi, Salvador, boa tarde, é o Pastor 20. Confirme para a torre? É o Pastor 20. Pastor 20, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Certo, aguardando a pista livre, Pastor 20. Então, Salvador, confirma a frequência do sol? Solo 121 decimal 9, gol no 395 no solo 43. 219, 395. Graças a Deus, o solo é apontado para o ataque, tá? 327. Obrigado, Xanemi 210. Negativo, contato 310. Estádio, o gol 1395, lembrando. Alfa, vai importar da Juliette, não tem nada. Fala, Juliette, desculpa. 140 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, pastor 20. Sim, ativa, pouso, pastor 20. Vai aguardar sua Juliette na 395. Papa Romeo, Romeo Queens, há dois tráfegos que não estão na escuta do controle, é o Papa Romeo Tango de Bravo e o Papa Romeo Lima. É, os mesmos tráfegos são dois helicópteros. Gente, Papa Romeo, Romeo Queens, reporte 40 milhas de Salvador. Controle, o Eco Índia Novembro solicita retorno para prosseguir para o tráfego da 10, baixando para 1000 pés aqui pelo corredor forte. Papá, Eco Índia Novembro, mantenha-se em condições visuais no corredor e desça para 1000 pés de aporte Interlagos. É, confirme o final da mensagem. Papá, Eco Índia Novembro, desça para 1000 pés, que negar no 096, reporte corredor Interlagos. A gente aportará no corredor Interlagos, descendo para 1000 pés do Eco-Índia Novembro. O pouso só autoriza a BNA, mantém cabeceira 10. Confirma a mensagem. Após o pouso do Embraer, está na final, autorizado a alinhar e manter a cabeceira da 10, passaria do 2231. Ok, após o pouso, alinha e mantém a 10, 2231. Mantenha-se em condições visuais, confirme a sua posição. Sou Vidia Bravo na solta da Interdita Paris, a 22 milhas fora, com proa direta de Serra Novembro. Serra Novembro, mantendo 800 pés, mas já está deixando para cliente. Nós temos 50 condições visuais, sou Vidia Bravo. Sou Vidia Bravo, mantenha os corredores visuais, reporte Paripe. Positivo, mantenha os corredores de lado, Paripe reportará, sou Vidia Bravo. Controle, o Eco de Novembro tem intenção, se possível, fazer toques arremetidos na pista 10. Prossegue para o corredor Interlagos? É, o senhor irá solicitar a torre, tenho três chegadas de instrumentos. Afirmativo, então iremos para o corredor Interlagos e solicitaremos a torre, o Eco de Novembro. Livro na direita? Afirmo, direita. Solo 1, 2, 1, decimal 9. 19, obrigado. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elvo. 360 da Elvo, no 399. Segue tráfego 12 horas e 8 minutos com 190 de ground speed, reduz a velocidade para 190 nós. Ah, é muito Tentar.